Manhã, tão bonita manhã, em seu rádio um jardim, um coreto, a música e a saudade. Parabéns, dona Sara Riame, gentil e direta funcionária da nossa querida Lafique Imóveis. Ela vai aniversariar na quarta-feira vindoura desta semana e vai receber na oportunidade os parabéns a você dos diretores da nossa querida Lafique Imóveis, dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho. Parabéns, dona Sara Riame, aniversariante da próxima quarta-feira. Mas vamos com música. Vamos sim. Luiz Carnegal Gentil pela vez primeira conosco. Ele diz em sua missiva que há muitos anos vem ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade e só agora nos escreve. Que bom, hein? Obrigado, amigo, senhor Luiz Carnegal Gentil. Ele gostaria de ouvir essa gravação antológica, difícil, gravação que não foi editada para o mundo discográfico. Emilinha Borba cantando no auditório da Nacional com o conjunto Os Cariocas, com a orquestra do maestro Chiquinho, do Haroldo Barbosa, gravação diferenciada de Emilinha Borba. Adeus, América! Nelson Gonçalves com Zacarias. Nelson Gonçalves, do Caymmi canta a melodia Dora. Tudo isto para ele que participa desta pedida pela vez primeira, o senhor Luiz Carnegal Gentil, que reside aqui em nossa cidade e gostaria de ouvir esta gravação magnífica da Inesita Barroso, da TV Cultura. Ela que é um talento vivo em Arranjo Guerra Peixe com grande coral da Televisão Record. Inesita Barroso canta Peixe Vivo. Thank you.

peixe vivo viver fora d'água fria. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. Desta aldeia rezam preces noite e dia. Os pastores desta aldeia rezam preces noite e dia. Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. Despertar num domingo ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Escreva para nós, participe desta pedida, coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, o nosso negócio, a pedida é música. Mais um ouvinte que reside aqui em São Carlos para satisfação nossa é ele, senhor Armando Santiago, que gostaria de ouvir esta gravação em arranjo Rubem Pérez Opocio, do médico e pianista e compositor Gilberto de Carvalho, Maringá. Quem executa é o conjunto orquestral Sertanejos e Casaca, tendo pássaros na gravação. Jorge Goulart, quanto talento, que infelizmente não canta mais, pois está com câncer na garganta. Em arranjo e roupagem Radamés, em adaptação para o nosso idioma, do Paulo Tapajós, Dominó, que valsa linda, maravilhosa. Para ele, senhor Armando Santiago, ainda Carlos Galhardo e seu maior sucesso carnavalesco. Carlos Galhardo, em arranjo do Zacarias, do saudoso bom baiano Assis Valente, boas festas! Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Teus braços, querida, dominó, dominó, esse amor que inundou minha vida. Fui feliz, enfim, por te amar assim. Dominó, dominó, que ventura encontrar-te tão só. Foi no carnaval que a minha alma te viu. Teu porte atraente então me seduziu. E dançamos enlevados, embalados com calor. 3 dias felizes de sonho e ilusão, perdidos do mundo ficamos então. Quantos beijos nós trocamos e juramos tanto amor. Que a minha alma te viu. Teu porte atraente então me seduziu. E dançamos enlevados, embalados com calor. 3 dias felizes de sonho e ilusão, perdidos do mundo ficamos então. Quantos beijos nós trocamos e juramos tanto amor. Dominó, dominó, dominó, dominó, tu fugiste roubando minha calma. Dominó, dominó, dominó, dominó, só deixaste a saudade em minha alma. Quanto eu já sofri a esperar por ti. Dominó, dominó, não me deixe sofrendo tão só. Dominó, não sei mais viver longe dos carinhos teus. Dominó, por favor, volta, bom Deus, te imploro. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, que eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Tô com certeza já morreu. Ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoitecer, o sino gemer, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, e se você tem a felicidade pra você me dar? Alguém, a voz de alguém por me mandar chamar, não voltou. Diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Mas ela está conosco há 12 anos consecutivamente, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, o nosso último intervalo e na volta, Angeli Calbi, Del e Carmele Alves com Clio Melodia.